mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, Rádio Campeche. Qual é, mago? Tá com saudade da praia, nego? Júnior Barreto. Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? É preciso sair na rua, correr como quem procura o que ontem não se deu. Corte risco, queda, é preciso do que tudo mais, isso melhor ainda. Andar descalço quando cedo chegar, acostumarei, andar, andar, andar. Andar descalço quando cedo chegar, acostumarei, andar, andar, andar. Porque ter muito é ter não, por não ter jeito de vez, o sono, sossego. E ter muito é ter não, por não ter jeito de vez, da planta pedra serena. Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? É preciso sair na rua, correr como quem procura o que ontem não se deu. Corte, risco, queda, é preciso do que tudo mais, riso melhor ainda. Descalço quando cedo chegar, acostumarei, andar, andar, andar. Andar descalço quando cedo chegar, acostumarei, andar, andar, andar. Porque ter muito é ter não, por não ter jeito. Né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia. Muqueca de Siri, toda quinta, 7 da noite, aqui na Rádio Campeche. Agora uma música que chegou pela Pomba Gira Cibernética, A Luizada. Vista pro Mar, Bruna Alimonda. Arroba Muquegaciri nas redes sociais. Eu me sabotei, eu chorei demais. Não te superei, disso eu fui incapaz. Mas quando eu vi, já era tarde. Eu bebi demais, não passei vontade. Mas não vou voltar atrás. Agora é você que me aguarde. Meu amor, fazer com as mãos. Maldade assim não faz meu tipo, e você sabe. Mas pra um pedido de desculpas nunca é tarde. Você podia mandar uma carta que tem escrito a palavra perdão, pagar meus boletos e me implorar de joelho no. Me dá uma passagem, quem sabe pra minha cidade eu voltar. Que se for pra sofrer por você, eu prefiro sofrer com vista pro mar. Você podia mandar uma carta que tem escrito a palavra perdão, pagar meus boletos e me implorar de joelho no chão. Me dá uma passagem, quem sabe pra minha cidade eu voltar. Que se for pra sofrer por você, eu prefiro sofrer com vista pro mar. Ai, ai, baião, você venceu, mas no certo, ninguém me esqueceu. Ai, ai, baião, siga seu destino. Você já cresceu, já nos esqueceu, ficou tão granfino. Ficou tão granfino. Ei, barulho bom. Agora meu Dengo, Otto, Roberta Miranda e Céu. Meu Dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ai, é que eu te canto, ai. Você diz isso com jeitinho. Quando eu te faço algum carinho, esse suspiro vem de dentro de você. É tão gostoso ver teu corpo estremecer. Ai, amor, quando eu te aperto em meus braços. Ai, amor, e quando eu sinto teu mormaço. Ai, amor, também suspiro e fico louco sem querer. Ai, amor, essa loucura do amor me faz dizer que eu não vivo sem você, que só você me satisfaz, que eu morreria nos teus braços, feliz ouvindo esses teus ais. Reginaldo Rossi no Moqueca de Siri. Flagrou. Ai, amor. Depois você chega na rede e procura a versão com o velho Mangaba. Ai, amor. Ai, amor. Também suspiro e fico louco sem querer. Ai, amor. Essa loucura do amor me faz dizer que eu não vivo sem você, que só você me satisfaz, que eu morreria nos teus braços, feliz ouvindo esses teus ais. Ai, amor. Ai. Agora, Loki, Whindersson Nunes, aquele que levou uma coça do Popó, Rapadura e Barbatuques, Baião Destemperado. Tribo, sinta o poder dessa canção. Poupe risos, deixe vibrar sua gratidão. É tempo de viver e ser melhor que ontem. O sol nasceu mais uma vez. Hey, eu tiro de onde não tem e boto onde não cabe. Quem nada tem faz milagre, quem quer tudo fica sem. Se a minha gente me quer bem, não há nenhum bem que lhe pague. Do amanhã nada sabe, quem não sabe de onde vem. Meu preço tem muito apreço, é muito valor pra fatura. Cultura tem de fartura e a música não tem preço. Sotaque não é adereço, cordel é literatura. Urbana arquitetura não muda nosso endereço. O baião é destemperado, o sabor é atemporal. Sentido é literal, destino é o litoral. O nosso som é pra todos, mas não se chama forral. Sou da terra do forró, o cabra vem de portal. Oxi, oxi. melhor dia esteja vestido no seu rosto com seu melhor sorriso. Se nem marcamos, por que cancela? Seu dom e o tempo vão se encarregar. Sua melhor versão está te espera. Ela acha que a vida vai te pressionar. Não troco meu oxente pelo shit pra ter vintém. Não troco minha gente pelo agito que lhe convém. O que eu gosto pode não ser teu gosto e tudo bem. Quem muito quer ser os outros acaba por ser ninguém. Sou Jackson nesse flow, trago o swing dos gringos. Dançam ao som nordestino sem entender o que eu digo. Minha voz vem do exterior, tô além dos demais ouvidos. Meu som vem do interior, toca em todos os sentidos. É melhor não falar errado que de fato é certo do que falar do correto que é indigesto e errado. Baião é destemperado, é um trava-língua completo. Ensino de analfabeto, deixo letrado entalado. Tô com quem faz por amor, por isso o índice é top. Se eu faz me rir é humor, não é um rumor de hip-hop. É rapadura e alock, hit vai pro TikTok. Bato forte no TikTok que esse beat te toque. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Campeche. Este é o programa Muqueca de Siri, toda quinta, 7 da noite, quebrando tudo. A carpeta mais inusitada das galáxias. Agora, Paciência de Jó, com Bosque e Tita Lima. Depois, Macumba, Captain Planet. É, distante, vai longe. Desde 2006, Rebelde Pacas. Bora, Bolsonaro genocida! Thank you. Macumba. Se a paciência de Jó acabar, Macumba. Capitão Planet. Muqueca de Siri. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q-U. Depois de algumas semanas, reprisando. Ainda estamos com problemas técnicos. Nosso transmissor chegar novo aí, o velho vai pra consertar. Ainda vai ficar um tempo só no streaming. No lado A do Muqueca de hoje ouvimos meu brother Júnior Barreto, Qual é Mago, Vista pro Mar, de Bruna Alimonda. Essa música chegou numa performance da Pombagira Cibernética no Instagram, @aluizada. A querida amiga Luísa, um abraço, um beijo enorme, muita saudade de você. Baião Granfino, disco de Jorge do Peixe, só com músicas de Luiz Gonzaga. Aí Meu Dengo, Otto, Roberta Miranda e Céu. Ai Amor, Reginaldo Rossi. Baião com Alok, Vinderson Nunes, Rapadura e Barbatuques. Original é Baião Destemperado. Paciência de Jó, com Bosque, Tita Lima, Macumba, Capitão Planet. E no fundo estamos ouvindo Brenda Boykin com Clube de Beluga, She Say No. E She Say No, He Agree. No meu inglês, Copacabana. Toda quinta, Muqueca de Siri invade o espectro eletromagnético. Por hora, estamos só no streaming, mas isso é um programa de rádio e não de web rádio. É temporário. Depois acaba repetindo na FM tudo que a gente deixou de reproduzir por ondas hertzianas, que é um bem natural, diferente da internet, que é uma rede proprietária de comunicação, ou então estatal, quando você fala da rede nacional de pesquisa, que é subutilizada por esse subcapitão, desse subpaís, dessa submilícia, esse genocida de merda, que está com os dias contados como presidente. Fora Bolsonaro genocida, o Guerra Siri é feito com máscara e álcool em gel. Com distanciamento, porém com afeto social. E aí, Mário Frias, vai tomar na polícia. Cultura é outra história, meu irmão. Vamos lá. Vamos ficar quente e colorido com Willy e Marina Senna. Depois, Pierre Aderne, diretamente da Lagoa Rodrigo de Freitas. E daí, de Brusque, Cidadã do Mundo, Bia Krieger, La Nuit des Masques. Pra gente tentar entender se tem carnaval ano que vem. Até que em tempo que o mundo se ajeita pra ver a gente se encontrar. Tudo que já passei, crimes que cometi, se foi fora da lei, se me comprometi, se foi já voltei, tentei não conseguir. Eu li na minha mão o meu caminho, tudo que já rezei, parei na contramão. Eu me purifiquei, pisei com os pés no chão, foi pra ver você chegar. Que tudo que passou

cache derrière nos masques pour se demander. Vagabonde, poète et chanteur, j'ai perdu la ronde qui mène au bonheur. Moi je cours les routes, je reste chez moi. L'amour me déroute, je n'y croyais pas. Moi dans la fanfare, je porte un drapeau. Modestie à part, je joue bien du pipeau. Je suis si fragile, j'ai 12 ans de trop. Je suis colombine, je suis Pierrot. Mais c'est carnaval et qu'importe aujourd'hui qui tu es. Demain tout redeviendra normal. Demain tout va finir. Laissons le temps courir. Laisse au jour sa lumière. Je suis ce que tu attends de moi. Si tu veux, laissons faire, on verra. Peut-être que demain on se retrouvera. Peut-être que demain on se reconnaîtra. Ligiana Costa e Tom Zé. Essa música foi um pedido pra Bia, da Bia, pro aniversário dela. Teve a carrapeta do Muqueca no sábado de carnaval. Então tá aí. Parabéns, Bia. Até a próxima. Ah, quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Ah, quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpa, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu por mim queria isso e aquilo, quilo mais daquilo, um grilo menos nisso. Disso que eu preciso, ou não é nada disso. Eu quero todo mundo nesse carnaval. Eu quero é voltar, meu bloco na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é voltar, meu bloco na rua, xingar, pra dar e vender. Meu bloco na rua, brincar, brincar. Agora uma música para minha amiga Renata. Fé cega, faca molada. Samuca e a selva e lua de luna. Você está ouvindo uma rádio comunitária que opera 22 anos com múltiplas vozes. Atualmente está só na internet porque estamos com problema nos nossos transmissores. Mas em breve voltaremos a atuar pelas ondas hertzianas. Você pode colaborar com a rádio, saiba como lá no Instagram da rádio. @rádiocomunitariacampeche, tudo sem acento, tudo juntinho. Avenida Brasa. Depois, porrada é sempre no mesmo lugar. Tamo, porque nós estamos que tamo. E nesse ano após ano, a chance era pá. Riso e choro, força que engrossa esse couro. Luta e não quebra o decoro, sem pagar jabá. A língua dobra, nem adianta manobra. A deusa não dá asa cobra, nem alvará. Depois lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, não há maldade no mundo. Quem sabe é dançar. Que celebrar e enxerga que ela é linda. Talvez não vá ter a próxima vinda. Enquanto não chegar a minha ida, meu coração é todo uma avenida. Meu coração. Entre o sagrado e o profano, entre o acerto e o engano, prevalecerá. Quem nesse game vem pra viver cada frame e deixa que a brasa queime, sem medo de amar. Vive a pureza, ciente da malvadeza, faz parte da natureza, de tudo que há. Se segue imutável e prova que mesmo improvável, o inédito ainda é viável, pro jogo virar. Que celebrar e enxerga que ela é linda. Talvez não vá ter a próxima vinda. Enquanto não chegar a minha ida, meu coração é todo uma avenida. Meu coração é todo uma. É nós que tá, vamos que vamos, tamo que tamo, ano após ano, hora que dá, vamos que vamos, tamo que tamo, ano após ano, é nós que tá, vamos que vamos, tamo que tamo, ano após ano, hora que dá. Vini Moraes, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porrada é sempre no mesmo lugar. Fã um pinote, deram um bote na beira da escola. Quando eu vi a molecada, não me assustei. Parei, olhei, pensei, já sei. Sinto na vida ouvir freguês. Fã um pinote, deram um bote na beira da escola. Quando eu vi a molecada, não me assustei. Parei, olhei. Já sei, se entro na fita ouvir o freguês. Mas se a maioria prefere passar com a mão pro alto, eu não vou ficar, ficar, ficar, ficar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Lugar, lugar, lugar, lugar. Se vem do padrão da porta do bar, se é da pesquisa ou da revista que você lê, se vem da rádio do jornal. Sempre no mesmo lugar. E qual cartório tem que carimbar? Qual o imposto que tem que pagar? Laiá, laiá, laiá, laiá. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Lugar, lugar, lugar, lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Foi um pinote, deram um bote na beira da escola. Quando eu vi a molecada, não me assustei. Parei, olhei, pensei, já sei. Se entro na vida, ouvir freguês. Mas se a maioria prefere passar com a mão pro alto, eu não vou ficar, ficar, ficar, ficar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Lugar, lugar, lugar, lugar. O meu cabelo eles querem cortar. A minha barba querem. É outra guerra que quer começar. Valeu, Vininho Moraes. Faz uma década que o Muqueca toca essa música. De 5 e 5 anos. Agora, Mané Sagaz, Cafuné. Menos arminha e mais beijo na boca, galera. Menos fuzil e mais feijão. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Vem nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Vem nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Eu sou um bom malandro, sou sacana, mas sou bom sujeito. Não sou de meandro, sou bacana, nunca fui suspeito. Se me der mole, te pego. Só jura, não me pega no pé. Mas se chorar, eu me entrego. Malandro apaixonado é mané. Não quero compromisso, mas que tem isso, sou um bom safado. De vez em quando omisso, um não sou disso quando sou culpado. Eu sou um cara carente, o que você me dá quero mais. Por você imprudente, chama teu mané de sagaz. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Vem nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Vem nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Não quero compromisso, mas que tem isso, sou um bom safado. De vez em quando omisso, um não sou disso quando sou culpado. Eu sou um cara carente, o que você me dá quero mais. Por você imprudente, chama teu mané de sagaz. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Vem nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Vem nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Ragamuffin encontrou o maneirão. A rapa lá do sul que fez a conexão. O que falta na Ásia, falta na América. Também falta na alma, no corpo e na África. Falta no Oriente, falta no Ocidente. Falta só pra gente, urgente, vida decente. Tudo que eu preciso é o mesmo que todo mundo quer. Tudo que eu preciso, preciso de você pro que vier. Tudo que eu preciso é o mesmo que todo mundo quer. Tudo que eu preciso, preciso de você que vier. Os manos só precisam de atenção. As minas só precisam de carinho e proteção. Os veio de atenção, carinho, proteção e amor. O povo de emprego de verdade não caô. Falou, falou, mas não escutou. Ouviu, mas não gostou. Falou que queria e nem gaguejou. Aí doutor, a gente se cansou. A nossa confiança em você acabou. Não se acomode, não dobre. O que que te incomode? Não pode, se move. Meu país é pobre, os nove no rosto. Mascadinho em rosto. Da cena africana, a história relatou de um jeito tosco. Gringo, Brasil, turismo sexual. Rico, tem petróleo e água natural. Aviso, roubo da riqueza nacional. Perigo, censurado pela federal. É o mesmo mundo que todo mundo quer. Tudo que eu preciso dia de churrasco do Mingueira Vila de Qui. Quando o Bombaim encontrou o Porto Alegre, o povo aqui debaixo surfou e dançou reggae. Nem te imaginar um mundo sem arma de fogo. Se ele existir, é lá que eu vou no ano novo. Os cano é desgraça, o que nunca passa. Povo que não fala, alma que cala. Eu não preciso disso não. Eu não preciso disso não. Essa mentira do seu ódio, sua inveja, a sua arma, do seu olho, sua guerra. Eu não preciso disso não. Eu não preciso disso não. O seu sistema, da sua moeda, se lembra a subida que precede a queda. Viva Marcelo Yuca, a feira. Amenizam a pressão. Boca de remédios normais, toma amenizão. Boca de remédios normais, toma amenizão. Boca de remédios normais, toma amenizão. Boca de remédios normais, toma amenizão. Boca de remédios normais, toma amenizão. Boca de remédios normais, toma amenizão. Boca de remédios normais, toma amenizão. Boca de remédios normais, toma amenizão. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não me importa a feira. Queca de Siri na Rádio Campés. Essa música da Juju Orquestra e Kátia B. Dedico essa radinha querida que tanto curtimos, que está fora do seu dial, mas dentro do seu coração e na internet. Não posso demorar. Chega logo, transmissor. Sabe que radialista tem abstinência, né? Trava a língua. Enfim, no lado B do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Quente Colorido, Ilha Marina Sena, Vida de Estrela, Pierre Aderne, La Nuit des Masques, Bia Krieger, e não sei quem tá cantando com ela. Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, Ligiana Costa com Tom Zé, Pé Cega, Faca Molada, Samuca e a Selva e Luê de Luna, Avenida com Brasa, lançamento, era pra rolar, mas a rádio caiu aí, ficou repetindo alguns programas, umas duas, três semanas que não faz, o Moqueca não faz nada ao vivo. Aí depois, Vinil Moraes, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Porrada é Sempre no Mesmo Lugar. A música tem praticamente a idade do Moqueca, mas continua contemporânea. Cafuné, Maria Sagaz, Ultraman, quando o Ragamuffin encontrou o Vaneirão. Música que chegou pelo Rafa, valeu Rafa, um abraço. Um abraço pra todo mundo lá da Casa do Sol, no Morro das Pedras. Fechamos com a feira, o Rapa. Viva Marcelo Iuca. Este é o Moqueca de Siri, você encontra nas redes sociais. Moqueca com U e QU. Moqueca Siri, tudo junto. Em Gmail, Facebook, Instagram. E só porque é um programa de rádio, não precisa de YouTube, nem muita coisa, é só. Todos os programas desde 2006 você encontra para download ou audição no archive.org, archive.org. Moqueca de Siri defende o padrão DRM para o rádio digital brasileiro. Você sabe o que, que é isso? Enfim, já desligamos nossa TV analógica. Hoje a TV no Brasil é 100% digital e o nosso rádio é 100% analógico, que tem uma portaria desde 2010 lá aberta pelo Hélio Costa, que ainda não foi escolhido padrão para a radiocomunicação digital brasileira. Então, fica aí, Muqueca é a favor do padrão de código aberto, multicanal, que privilegia a democratização e não a estética. Valeu? Se informe sobre isso. Rádio digital é uma coisa que vai parar de transmitir som e vai transmitir fluxo de dados. E vale muito dinheiro, galera. Além de ser um direito de se comunicar. Fora Bolsonaro genocida, saudações rubro-negras. E agora vamos soltar umas músicas sobre essas últimas leis que estão rolando aí, que estão aprovando a galera do agronegócio, a galera do garimpo. Assim, tá bem complicado tudo que tá rolando até esse mandato acabar, esse mandato maldito, esse mandato genocida, com essa, toda essa corja de delinquentes que dizem que governam o país. Todo mundo sabe que eles não mandam porra nenhuma, mas a gente quer alguém que pelo menos se interesse pelo povo, que se interesse por justiça social, que se interesse pelo tanto de gente que está morando na rua, gente que está passando fome. A gente não quer treta, a gente quer afeto. Valeu? Fora Bolsonaro genocida. Vai sem Deus. Não posso demorar, Radinha. Chico César, Pedro Luiz e El Efecto. Depois do encontro do Ragamuffin com o Vaneirão, teremos o encontro de Lampião com Eric Batista para fechar o programa, tacando umas britas. Rádio Comunitária Campestre, 22 anos de múltiplas vozes. Mora na região, se interessa por fazer um programa, quer contribuir com playlist, quer se associar, radiocampestre.com.br, tamo no ar, galera. Cola lá. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Em vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista.

seria desse empregado meu? Sou homem civilizado, não gosto de violência. Trago papel assinado, prezo pela transparência. A terra é de fato minha, o governo fez leilão. Eu que dei o maior lance, ganhei a licitação. Não sou nem um trapaceiro, o que é meu é de direito. Mas como um cavalheiro, lhes proponho. Chincha pra um papo particular, uma proposta de ouro difícil de recusar. Vou ganhar muito dinheiro com um novo agronegócio. Emprego teu bando inteiro e ainda te chamo pra ser sócio. Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro. Vota em capa de revista. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. Virgulino Lampião. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar um chachado que diz. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar um chachado que diz. Este foi o Moqueca de Siri de hoje. E os homens tudo de gravata desandaram a fugir. Subiram no urubu de lata e arredaram o pé dali. E até o velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, resistir. O velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, resistir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, resistir. Ai, que resistir. Com sorrisos, abraços, satisfações, realizações, trabalho, luta, sorte. Paz, beijos, abraços, saúde, orgasmos, prazeres, gols e saudações rubro-negras. Moqueca de Siri.